J-Cast Reveals! Champion of Pride. Oi, oi, esse foi o nosso recado de Páscoa pra todos vocês, o barulhinho do brinquedo do que veio novo de Kinder Ovo gigante da sobrinha do Dar. Exatamente, ficou pra mim porque ele é muito legal, porque ele é um caramujo pirata. Um caramujo pirata que desce numa escadinha espiral. Na verdade foi o brinquedo de Kinder Ovo mais desinteressante que eu já vi na minha vida, né? Eu adorei, cara, é super desestressante. Eu fazia super coleções assim de Kinder Ovo antigamente, mas não gostei muito desse não, cara. Escutem. Viu? Cara, não sei, isso é mais interessante até do que o jardinzinho que você fica com a pazinha empurrando pedrinha. Uhum. Dizem que aquilo acalma, mas aquilo me deixa uma aflição porque não tem objetivo, né? Uhum. Não tem... Você fica empurrando a pedrinha, dizem que aquilo acalma, mas não tem objetivo, você não chega a lugar nenhum. Isso aí também. Não, isso aqui acalma porque faz zum, zum, zum, zum, zum, pac. Então hoje a gente vai falar dos nossos mangás de sempre e. E finalmente, como prometido há uns 3 meses e meio. Eu tive que ir do outro lado da cidade pra ver essa droga. E olha o que eu vi? Exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto. O primeiro filme do Rebuild foi Evangelion, um novo projeto, o Evangelion. É o Evangelion. É como é que é o do lightsaber? Wan Vangeri Wong. É, porque agora Evangelion mudou a forma de escrever. Agora o E mudou pro kanji Ué. O E, o kanji, o kana E mudou pra Ué. E o kana O mudou para Uo. É, W, E, W. Agora Evangelho escreve o Ebangeri Won. Por quê? Não sei. Whatever. É, tô... E o nome do filme é You Are, entre parênteses, Not Alone. Ou seja, o filme é uma emissi só, mas a gente vai falar isso depois. Aham, uhum. E eu também vou fazer um... Ele vai pagar pau pro Miyabi. Exatamente. Percebam que a trilha sonora desse review inteiro é o CD novo do Miyabi. Ele tá disfarçando de crítica, entendeu? É, fonográfica, mas não, ele vai pagar pau, vai elogiar todas as músicas, já sabe o que vai falar na crítica, tá tudo maravilhoso. Só que ele, não, só que ele é tão bom profissional que ele não terminou de ouvir o CD ainda. Então ele vai ficar lá ouvindo, ocupado, né, tendo orgasmos com o Miyabi no canto ali, e eu vou falar sozinho de alguns mangás. Bem, o capítulo dessa semana de Naruto, não tem muitas surpresas, assim, na verdade, a gente não sabe ainda se o Itachi morreu ou não, a gente só sabe que o Sasuke caiu do lado dele, ou seja, ele também se ferrou, tá lá o carinha com dupla personalidade, locutor de WWE, falando, achando um pouco estranho o Itachi ter perdido tão facilmente assim, ele não sabe ainda por que o Itachi perdeu tão facilmente, pode ter alguma coisa por trás disso. E o Sasuke morreu também, caiu também lá do lado, os dois chegaram aos seus limites, então, só que vai demorar um pouco pra gente descobrir o que aconteceu com eles, o carinha, que eu sempre esqueço o nome, que agora eu não tenho o Dark pra me lembrar. Kishimoto. Isso, o Kishimoto vai segurar esse suspense um pouco mais, porque a gente volta e depois, não sei se vocês se lembram, mas esse mangá se chama Naruto. Né? Você se lembra de um carinha de cabelo louro espetado chamado Naruto, que era o protagonista, antes de começar a focar no Sasuke, que nunca mais sair dele? Então, ele volta a aparecer, pra gente lembrar sobre o que é um mangá. E tá lá, o Naruto, a gente reencontra ele da onde a gente deixou ele, lutando com um cara de caramujo, que a princípio é o Madara, e eles tentando saber o que aconteceu, conversando sobre as habilidades do Madara, porque o Naruto lembrando que ele foi tentar atravessar com a arminha nova dele, o Madara, e atravessou o corpo dele e tal, então... Só que, ao mesmo tempo, não é um genjutsu, não é um clone, não é nada, porque o Byakugan lá do... Que eu esqueci o nome também, do ceguinho? O Byakugan do carinha lá? Você esqueceu o nome de quem? Do cara do Byakugan, qual é o nome dele? O... Não, quem usou o Byakugan foi a Renata. Foi a Renata? Foi, você não viu os peitos? O carinha não tá lá com eles, não? O Ned? É, o tá Ned lá. Não tá junto, não. Jura? Cara, você tá cego, então uma diferença enorme. Abaixo da cabeça e acima da barriga, entre o Ned e a Renata. Vou até colocar aqui pra você ver. É a Renata, ó. É porque a Renata tá de cabelo comprido de lado e o cara desenha todo mundo igual, eu não tenho culpa. Uhum. E já faz um ano que não aparece essa galera. Eu não lembro que era ela, porque mesmo com essa capa enorme que eles estão. Ó, se sente um certo distorção no busto dela, saca? Eu não lembro mais, cara. Faz 6 meses que eles estão. Que triste, cara. O nome do cara de caramujo é Toby. Eu tinha um cachorro chamado Toby, não consigo chamar ele de Toby. Parece o que me dá medo mesmo é o tamanho da Kamaru. Não é? O que mais cresceu? É um cachorro ou um leão? O que mais cresceu foi o Camaru, né, cara? Agora o outro monta nele. Deram o que pra ele comer, cara? E o que eu ouvi você falando também, enquanto minha ave cantava e não deixava ouvir direito? É sobre atravessarem o Toby. Eu tava começando a contar você isso. Você falou da minha teoria? Não, eu ia falar isso agora. Eu falei... Então fala aí, que eu tenho que acabar de ouvir esse troço. Eu tava... Como eu estava dizendo, o Nedi, que não é o Nedi, é a Renata, disse então que não tem outra fonte de chakra ali perto que não seja o cara de caramujo. Ou seja, ele é real. Então como que ele atravessou? Então das duas, uma. Ou é um jutsu misterioso qualquer que eles estão achando que é, ou então confirmaria a teoria do Darko de que o último nível do Sharingan dele, que é o nível e tal, é de poder não só criar genjutsu, como alterar a própria realidade. Nem que seja a realidade do corpo dele. Então, no caso, ele poderia alterar a realidade dele e fazer com que as coisas atravessem ele, explicaria o fato dele ser imortal. Ele pode sim ser e ter a forma e ser do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, como se fosse um último nível fodão. Ele vira a Feiticeira Escarlate. Se quem lê X-Men, se alguém aí lê X-Men, sabe o que eu estou falando. Então seria basicamente isso, eu também acho que faz muito sentido. Inclusive, eu vou ficar muito decepcionado se não for. Sabe quando você tá lendo uma história ou vendo um filme e você quer muito que a sua teoria seja verdade, porque a sua teoria é muito foda, e no final das contas, não é a sua teoria, você fica com muita raiva. E aconteceu com Matrix Revolutions, que tudo aquilo que você acha que é em Matrix Reloaded chega em Revolutions, o cara fala nada disso e termina uma merda, então. Então eu espero que seja dessa forma que a gente tá achando que é. Aí eu voltei aqui só porque eu quero te fechar logo a parte de Naruto. É uma coisa que eu queria falar. No final, eles dão um pouco mais de importância pro Shino. Que não vai dar em nada, vai levar um porradão, porque a gente tava comentando que toda a galera, o elenco de apoio de Naruto nessa segunda fase do mangá, né, que é o Shippuden no anime, eles não têm importância nenhuma, parecem eles grandes, e ou não participam ou levam uma porrada e saem de cena logo. Isso me deixa muito triste, que são personagens muito interessantes que seria muito bom ele desenvolver. E que ainda tem muita, por exemplo, o Shino, por exemplo, foi muito pouco desenvolvido até hoje, então acho que gostaria que voltasse a focar um pouco. Entra personagem novo, mas não desenvolve os que já tem. E quando eles desenvolvem os antigos é só em batalha. Tipo, ele aprendeu um golpe novo, legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não mostra mais nada como era no início, porque no início de Naruto todos os personagens foram desenvolvendo comigo quando ia aparecendo e tudo mais. Mas o que me tranquiliza é o seguinte, bom, a história principal tá meio que se fechando, mas tão cedo Naruto vai acabar, porque não vão deixar o cara acabar. Então ele pode estar guardando esses personagens pra desenvolver eles em futuras histórias paralelas, pra poder encher linguiça, pra poder continuar o mangá. Então, assim, talvez a gente ainda possa ver mais desses personagens. Entre Naruto e Bleach, ele tem personagens... Naruto tem personagens mais interessantes do que Bleach. Só que eles são mais desenvolvidos. É verdade. Bleach são menos personagens, tem muita galera, só que os realmente interessantes são poucos. Naruto tem uma galera grande, mas todos eles têm muito potencial. Eu não saquei qual é do Shino. Falaram pra ele, todo mundo atravessa ele, beleza, vai lá, o tio dos insetos. Como assim? Não, o Kakashi falou que nesses momentos que não se sabe o que fazer, manda aquele que é mais estranho. As habilidades herdadas de família, de clã, são mais úteis, então ali o mais bizarro é o Shino. Aí ele vai fazer o quê? Dar um soco com os insetos dele e passa a atravessar. Os insetos vão fazer um monstro gigante de mosquitinho, que, sei lá, vai entrar naquele buraquinho da mágica, vai ficar ele por dentro. Aí tá, né? Que é o cara de caramujo dando tapa. Bom, Bleach tá foda pra caramba. Eu falei que eu confiava em Bleach. Tô toda semana falando isso. Mas o problema é assim, eu entendo quem acha o Bleach parado, porque eu tava lendo aqueles capítulos do Ecom Mundo seguido. Enquanto todo mundo se lê seguido, o ritmo não para, você sabe que vai acontecer alguma coisa foda em qualquer momento, tudo bem. Agora, quem lê por semana aqueles capítulos, realmente, tem umas horas que arrastam muito, aquelas lutas que do metrosexual que não acabava nunca, etc. Mas assim, eu sabia que tinha alguma coisa pra acontecer, então, onde a gente parou, tava lá, o Aizen chegou em Karakura, revelou toda a reviravolta dele, trancou a galera no Ecom Mundo e chegou ao seu site. E agora a gente descobre que tá uma briga de gato e rato, tipo L e Raito, sabe? Quando um planejou alguma coisa, o outro planejou alguma coisa na frente. A Soul Society planejou tudo na frente do Aizen. Então o que eles fizeram? Eles já esperavam que algo daquilo fosse acontecer. E com a ajuda do Urahara, como sempre, que é o cientista mais louco, junta todos os cientistas loucos de Bleach, o Urahara supera todos eles. E é mais legal, e é mais engraçado que eles. Tô com saudade do Urahara falando isso. Se o Darko tivesse aqui, eu ia comentar isso com ele. Mas ele não tá? A ver, eu tô boa, aqui, vai. Enquanto eu escuto, eu consigo te ouvir, tá? Com saudade do Urahara, tempo que não aparece, né? É, né? Ele só é citado. Não, tipo, não. O Urahara pode resolver isso. O Urahara pode fazer aquilo. As tramas urbanas de Bleach estão tão longe de Karakura que eu tô com saudade de cidadezinha, dos personagens da escola. Urbano entre aspas, né? Karakura é um ovo. Pior que Campos. Todo mundo se conhece, né? Enfim, a gente descobre que o povo da Soul Society fez uma, com a ajuda do Urahara, eles fizeram uma cópia de Karakura. Eles transferiram Karakura real pros arredores lá da Soul Society, puseram todo mundo em estado de, sabe, letárgico, todo mundo dormindo, todo mundo em ilusão dormindo, e tem uma cópia de Karakura vazia, sem ninguém lá, pra tentar enganar o Aizen. Quer dizer, mas o Aizen já, quando chegou, botou o olho em Karakura, já soube que tava falso. Então ele tá assim, bom, o plano da Soul Society é o quê? Derrotar o Aizen ali em Karakura falso mesmo, já que ele já descobriu, a briga vai acontecer ali mesmo. O povo da Soul Society querendo acabar com ele, e ele querendo acabar com o povo da Soul Society pra quê? Acabou todas as defesas, porque metade dos capitães estão lá no Ecomundo, a outra metade tá lá em Karakura. Quer dizer, acabando com eles ali, beleza. O caminho tá livre, vai pra Soul Society, usa Karakura lá mesmo, pra ele tanto faz. Aliás, a Soul Society tá totalmente desprotegida, né? Não, é a Soul Society... Sobrou os vice-capitães lá e mais ninguém. A gente descobre que lá no Las Noites, quem ficou tomando conta foi o Uki. O Kyoha, bonitinho lá, todo emo, tava lá tirando foto dele mesmo no perfil dele. Uhum. Bonequinha de porcelana. E aí foi lá pra cima do E ele tá junto com a Orihime. Não, o negócio é o seguinte, a Orihime tá lá perto dele, junto dele. O último que eu tava conversando com o Kenpachi, né? Falou que mais importante do que proteger a cidade natal dele é proteger as pessoas que ele ama. Aí ele vai atrás da Orihime, que tá com o Kyoha. Enquanto isso, lá na fake Karakura, o Aizen, que é, bom, vamos acabar com isso agora mesmo, porque aí não vai ter Soul Society mais. Acabando, e assim, matando os capitães ali, acabou Soul Society. Então, ele chama os três espadas restantes, que não tinham aparecido ainda, os mais poderosos, cada um deles com seus ajudantezinhos. Cada um deles tem mais três ajudantezinhos. Na verdade, ele chamou os três espadas, 1, 2, 3, aí tem um gordão velho que não tinha aparecido, que pra mim ele só era velho, não era gordo, que tem 4 ajudantes, tem a decote de cabeça pra baixo, que tem 3 ajudantes, e tem o Stark, Tony Stark. O Tony Stark, que tem o retardadinho, que tá usando cueca agora. É, o nome da decote de cabeça pra baixo é Halle Bell, o nome do velho, não sei. E o Stark é Stark. Stark é Stark. Barrigão! O nome dele é Barrigão! Então, chegou o Tony Stark, o Barrigão, e a Halle Bell. É Barrigão. Barrigão, ou seja... É, versão barrigão em japonês, né? Barrigão. Não, porque é tudo espanhol, pô. Eu acho que o barrigão não vai durar nada aí. Tem cara de vai morrer rápido. A Halle Bell vai durar um pouco mais, mas vai morrer também. Agora, quem você acha que é o 1? Quem que você acha que é o 2? Quem você acha que é o 3? Cadê o número deles, né? Não tem, não sabe. A gente sabe que são os três primeiros, mas qual é qual, a gente não sabe. Cara, o número 1... Quem será o número 1, né? Nenhum deles tem cara de número 1. É foda. Não sei, cara. O velho é seu número 1, só pra poder ser do conta. Pois é, eu tô pensando nisso, porque o velho foi o único que não tinha aparecido até agora. É. Ele só tinha aparecido naquela página colorida. Só que eu gosto... Vai, e eu vou muito com a cara dos outros dois. Eu não vou com a cara do velho, eu vou muito com a cara do Halle Bell e do Stark. Da Halle Bell e do Stark. Principalmente da Halle Bell, porque ela tem um decote de cabeça pra baixo. É, cara, os peitos da parte de baixo sobram, né? Muito estranho isso. Então, pela lógica, eu acho que provavelmente ela é a 3, Halle Bell é 3, Stark é o 2. Como é que nenhum estilista nunca pensou nisso, né? Botar um decote. Acho fascinante isso. E o barrigão é o número 1. Só que pelo meu gosto pessoal, a Halle Bell é o 1, o Stark é o 2. Who cares, né? Pro seu gosto pessoal. E o barrigão é o 3. E eu queria saber qual é o retardado. Até hoje eu não entendi da onde surgiu o retardado. Também não. Cara, esse não é o retardado, esse é outro. Não é o retardado? Não é. Quem tá coçando o nariz? Não sei, mas ele não é o retardado. O capacete do retardado não é esse. Ele usa cueca, né? É, ele usa cuecão. Muito cheio de personagem. Então vai cair no pau, a gente não sabe qual vai ser a luta que eles vão focar no próximo. Briga pra todos os lados ou não, né? Mas não sei. Eu tô empolgado com o Bleach, tá indo pra um caminho maneiro. Tô mais empolgado com o Bleach do que com o Naruto, né? Pra falar a verdade. Então, Hatsukoi. Eu não li, eu li. Eu adoro falar Hatsukoi, então, Psiren, e jogar o microfone pra você. Só pra ficar cri-cri-cri, né? Só que eu não tô lendo ainda. Pra ver se você vai falar alguma coisa, sei lá. Então, foi o capítulo 23, fechou a história de Chique Pinta. Foi bonitinho a fechação do negócio. Ela chegou lá no ateliê, né? Procurar o senpai dela. Chegou lá, não tem senpai. Ela ficou um tempo esperando, achou estranho, porque ele sempre chega antes dela. Achou estranho nada do senpai. Ela foi olhar em volta e encontrou uma carta. Aí nessa carta dizia, eu fui embora. Não só uma carta, e no quadro que eles estavam fazendo juntos, ele desenhou ela, ele pintou ela no meio do quadro, sorrindo. Aí ela olhou pra aquilo, encontrou a carta, leu a carta. Aí na carta ele falava que ele foi embora, mas ele não queria se despedir dela, porque ele não queria ver ela chorando, e ele tá deixando o Japão, mas que queria ver ela sempre sorrindo e mememé. Ele tá indo embora? É, ele não tava indo pra fora do Japão pra ajudar os pobres. Mas ele vai mesmo assim? Não vai? Foi, ele vai mesmo. Sacanagem, né? Pensei que ele ia falar desistir de tudo e ventinho voando. É, e aí ele agradece ela, fala que todo mundo na vida dele. Olha aquela escada que a mulher cai de bunda pra cima. Aham, uhum, é a mesma escada. É mesmo, é. Ela cai também. Olha que legal. cai dessa escada. Só que ela cai em cima, não embaixo. Não, é outra escada, não? É outra escada. É o mesmo ângulo, é outra escada? Não, porque o outro não dava nessa porta. Ah, é verdade. O outro dava no outro lance de escada. É verdade. E ele fala que foi a melhor época da vida dele, a época mais feliz da vida dele ao lado dela, porque ninguém entendia ele, só eles eram só amiguinhos, não rolava nada não, mas foi praticamente uma declaração de amor isso daqui. E aí ele fala que é pra ela sorrir sempre. Ela corre lá pra cima e chora. Esse foi um capítulo feito pra ser meloso, né? Demais, né? Feito pra ser triste, feliz de total. Só que aí ela volta pra pintar, né? Lembrando dos momentos com ele e tal, tem um momento de inspiração. Surge uma página super bonita, com umas sakurazinhas e ele lembrando, ela lembrando do senpai. E aí o maluquinho, que é o nome dela, é a Chikura, o senpai, e o maluquinho que eu esqueci o nome, mais uma vez, é o Kun. É o que, Kun? Sogabe-kun, um negócio assim. Ele tava olhando, ele viu o que tinha acontecido, e aí ele senta no canto e começa a chorar também, porque ele pensa que ele não é capaz de acabar com as lágrimas da mulher que ele ama, que só o senpai é. Pô, fresco pra cacete, né, cara? Vai arrumar, vai capinar um jardim, lavar uma roupa, fazer uma coisa que preste. E aí ele vai embora chorando, e ela promete que vai terminar a pintura, e termina a pintura, e ó, acabou a historinha. E ela continua aparecendo, essa personagem? Continua. Provavelmente vai desenvolver agora a história dele com o Sogabe qualquer. E tudo, uhum. Mais, sabe? Porque ainda tem o cara que gosta dela e tudo mais. E ele terminou falando que um novo inimigo vai aparecer para o casal instável, o Kappa Fight. O que será isso? Nossa, mínima ideia, mas parece que vai voltar um pouquinho pra piada, porque esse arco foi muito dramático. Vai focar agora em outro casal, né? Outro casal. Talvez os desse apareçam de fundo ou fazendo participações especiais, sabe? Como personagens secundários, mas o foco da história vai ser outro. É tipo uma temporada de Malhação, né? Mas não, mas aí depois eles voltam a dar foco pra esses personagens, entendeu? Eles vão desenvolvendo várias histórias ao mesmo tempo. Essa história interessante. Rabo de Fada, Fairy Tail, que alguns ouvintes começaram a ouvir por nossa causa. Sério? Já tem gente lendo o que a gente falou? Começaram a ler por nossa causa. Que bom, cara. Uns dois ou três caras que eu conheço começaram a ler. Isso é bom, né? Espero que eles comecem a ler também Hatsukoi e... Leiam tudo que a gente fica falando aqui, contando pra gente que não tá lendo, é sacanagem. Realmente. Começou legal, sabe? Sabe o gatinho, o Happy? Aham. Ele tem uma vidinha da casinha dele. Não, é porque uma das parceiras do... das ex-parceiras da Erza, que sequestraram a Erza, sequestraram ele também. E ela é uma gata, sabe? Ela tem orelha de gato e coisinhas de gato, e ela tem um quarto todo feliz com gatinhos de pelúcia. E ele se sentiu em casa. Não, e aí ele fica todo estranho, tipo, o que tá acontecendo aqui? E ela leva pra lá e fica cuidando dele, tipo, oh, que fofo, meu gatinho, né? Que merda. E a gente tem umas conversas também com o cara dos blocos, ele fala as coisas nada a ver, sabe? Tipo, ele não é um gato que fala, ele fala, por isso ele é um gato. Ele é todo quadrado lá, ele é um cubo, ele é feito de Lego. É, ele se monta com Lego. Mas enfim, o geral... Geraldo. Tava conversando sobre o conselho, que é o conselho de magos que controla as guildas e tudo mais, que estão absolutamente preocupados com as torres R, né? Contra a magia negra e tudo mais. De reviver as pessoas, lembra? Então, e aí eles propõem de mandar o exército pra lá, porque eles também controlam o exército. Só que o líder, que parece ser conhecer o Natsu de alguma forma, que eu não sei qual é, e ele fala, não, um exército seria provar que nós somos fracos e não sei o que, nós vamos usar o Satellite Squares Ethereum. Eles têm um satélite? Eles têm um satélite mágico. E aí todo mundo fica, não, você tá maluco? É a nossa arma militar mais forte, não sei o que, vai explodir tudo, vai matar tudo. E não pode mandar o exército, mas pode mandar um satélite, não entendi. Porque ele quer mostrar o poder bélico dele. Foi isso que eu entendi. E aí com o satélite, com um tiro só, ele destrói todas as torres e acabou. Sem muita viadagem. E provavelmente ele deve estar aproveitando pra matar o pessoal da Fairy Tail, né? Já que eles têm toda essa briga com o Fairy Tail. E aí a Erza tá fugindo, tá matando os soldadinhos... E outra personagem legal que eu não tinha citado, que ela começou a tomar um papel maior agora. Ela era uma vilã da saga passada. Adorei o cabelo dela. Pois é, e ela se apaixonou pelo... Ai, eu sempre esqueço o nome do personagem na última hora, sabe? O protagonista? Não, o do gelo. Grey. Ela se apaixonou pelo Grey, ela se transforma em água. Ela se transforma em água, pode fazer chuva, pode fazer várias coisas. E ela tá seguindo ele e virou uma parceira, tá ajudando eles. Ela fez uma bolha d'água pra eles conseguissem entrar na torre por baixo da água, fanservice, a Lucy de biquíni e tal. É um fanservice muito legal, porque eles querem um desenho mulher muito bem. Ah, eu gosto desse desenho meio One Piece, cara. Tipo, cintura finíssima, quadril e peitão largão. É, mas não é muito sexy isso. E aí eles lutam com soldadinhos genéricos. É, e aí o geral tá tranquilão, sabe? Todo mundo fala... um conselheiro lá do geral falando: ah, os caras estão entrando, estão invadindo, vão destruir tudo. Ele: ah, legal, vai ser divertido. Traz isso daí, porque meu plano não tem como quebrar. Ele é um Aizen da vida. Ele tá, tem alguma carta na manga e não tá nem aí pros prejuízos já. Ele tá confiante demais no plano dele. E aí termina com o cara do conselho, porque o conselho propõe uma votação. São 9 pessoas. Se 5 votarem no satélite, bum, ele já tem 3 votos. Aí o cara tá desesperado: as pessoas precisam de mais 3 votos, alguém vota. Explodiria o pessoal do Fairy Tail lá. Com todo mundo que tá lá. Caramba. Que decisão estadunidense é essa? Aham. Uhum. Pissirico. Pissirico. Eu não consigo ler Pissirico sem pensar nesse nome. Pissirico. É igualzinho, né? Pissirico. Pissirico, Pissirém. Então, tá todo mundo lá no jogo. Aí o pessoal que já fez parte do jogo, que é o... Tô ainda decorando o nome deles até agora. Ah, eu lembro o nome do protagonista. É a Guerra. É, esses protagonistas são tão whatever, assim, clichês, que você esquece o nome deles. Tem uma Guerra, Manette Fashion e o... E o Tupetão, né? Aí eles estão lá, eles estão falando pro pessoal que não tinha participado do jogo, que eles já participaram do jogo, que é pra eles correrem atrás do portão. Aí o telefone toca, dizem pra ele onde que é o portão, e todo mundo fica: vocês estão malucos, que história é essa? Eles falam que estão no futuro, ninguém acredita. E um deles, que é o que tava na TV, o Oboro, que tava na TV e tal, foram falar sobre o PC Run, fala: ó, não vou ficar te esperando não, entendeu? Vou lá. Eles olharam pra janela e viram que o lugar onde eles têm que ir tá ali, na esquina, sabe? E o pessoal que já faz parte do jogo sabe dos perigos, falou: cara, vocês estão correndo perigo, não vão lá, vamos pensar, vamos tomar cuidado. O Boi fala: não, tô indo. Vem, quem quiser comigo, vem. Todo mundo foi junto. Todo mundo conhece a TV e tal, o cara sabe das coisas. Seguiram ele. Ele é um artista de drama? Parece que ele é um artista e ele recebeu o cartão Pissirém. E ele vai sair pra TV falar sobre o Pissirém, porque rola todo... Inclusive, parece que o Pissirém tem um negócio de 50 mil dólares que você ganha se você ver seu jogo. Um negócio assim, não tem? Não, eles estão oferecendo pra quem dinheiro, pra quem conseguir descobrir do que... O segredo do Pissirém. Isso mesmo. Porque, Pissirém no mundo real é só uma lenda urbana, uma conspiraçãozinha de internet. E tem gente oferecendo dinheiro pra quem conseguir um cartão daquele, quem conseguir saber o que tá por trás, etc. Se você tiver um cartão daquele lá no eBay, você consegue não sei quantos mil ienes, ok? Tem umas paradas dessas. Aham, uhum, e aí tá todo mundo atrás do dinheiro, né? Todo mundo quer descobrir o segredo, aí o cara fala que vai todo mundo junto com ele. Então fica pra trás os três do primeiro jogo, que são os protagonistas, e o whatever, sabe? Que ele falou que ele não segue homem. Ele gostou, foi com a cara da Monet Fashion lá, e beleza, gostei dela, bonitinha, fica aqui. Ele é legal, meu personagem preferido, é o único com mais personalidade. É um cara? É um cara. Parece Miave. Parece Miave? Parece, cheio de acessórios. E aí foram seguindo o artista lá de TV e aparece um monstrão gigante pra eles. Ponto. É, tem luta, você nem como é que é. Eles lutam, eles têm habilidade. Como são eles estão começando a ter habilidade. No primeiro eles só fugiam e tentavam dar porrada, porque eles o Aguerra, por exemplo, ele tem... Ele é de uma gangue e tal, ele é fortinho, ele briga, então ele sabe bater. Só que agora eles começaram a usar psica, os negócios da mente e tal. Tá. Então assim, não, eu tava achando interessante isso. Talvez assim, talvez o mais diferente desse mangá, que é tão cheio de clichê, seja isso. O fato de como são pessoas normais no mundo normal, o mundo real é normal, então não é ninguém que virou Shinigami, não é ninguém que é ninja. Então assim, são pessoas com habilidades normais lidando com situações extremas, deve ser interessante, né? É, só que pelo menos por enquanto, tá com um clima de sobrevivente, sabe? Eles são sempre sobreviventes. Eles não são os grandões que encontram o inimigo e lutam, sabe? É, talvez esse seja o diferencial desse mangá mesmo, né? Que são pessoas normais tentando sobreviver, uma coisa meio Battle Royale, né? É, só que esse capítulo, ele me deixou meio com o pé atrás. Porque ele não deixou muito claro se o autor tá com controle. Parece que o autor não tá com muito controle da história, de pra onde ele quer ir, onde ele quer chegar com os personagens dele, sabe? Tem a sensação de que ele tá jogando elementos e vamos ver até onde vai, né? É, parece que ele tá jogando personagens e como ele não desenvolve muito bem e tal, ele não tem muita certeza do que ele vai fazer com ele, sabe? Tô com essa impressão. Ele teria uma história na cabeça, mas sei lá, sabe, todo mundo tá botando muito, muito peso em cima de PC Man, que seria o novo boom da Jump e tudo mais. Na verdade, a Jump tá precisando produzir um boom novo porque Naruto e Bleach vão acabar a qualquer momento, a qualquer dia, etc. E eles precisam de alguma coisa pra substituir. Então, vai ver, eles estão querendo. Por isso que fizeram esse mangá. Dá pra ver que Pissirém foi assim, foi concebido, foi encomendado pra ser um Moon. Que tem todos os elementos pra ser um grande estouro e tal. E o povo tá achando mesmo. E aí é natural que rola aquele medo de que seja uma grande decepção. Eu tô ficando com esse medo porque eu espero de um grande estouro um controle do plot, sabe? Ele pode a qualquer momento perder a mão e aí ferrou tudo. Porque o Pissirém ainda tá em área de risco. Ele vai ficar em área de risco por, sei lá, 50 capítulos. É, pra sobreviver mesmo, pra se firmar, vai demorar um pouco mais. Eu achava que ele devia tomar um pouco mais cuidado com a coisa dos personagens. Os personagens poderiam ser um pouco mais, ter mais coisas assim, ele elementos que grudem mais na sua cabeça, entendeu? Nem que seja, sei lá, um acessório diferente, entendeu? Alguma coisa pra você lembrar dele, fazer cosplay dele depois, entendeu? Tão comum demais esses personagens. One Piece. Aí vai o microfone pra mim pra ficar calado, né? Eu gosto só de falar o nome do mangá e botar você pra falar, sabe? Só que, como eu leio a maior parte dos mangás, você ainda não chegou lá. É que eu tô lendo muito comics agora. Inclusive, que algum dia a gente vai fazer um review sobre... Já falei, já fiz essa piada antes, né? Sobre sagas dos X-Men de 2 anos atrás. Não, você fez a piada sobre... quadrinhos franceses. Ah, tá. Não, porque eu estou, lendo agora a saga da Marvel de 2 anos atrás. Então, a qualquer momento, vamos falar de House of M, Dinastia M aqui no Brasil. Que já foi publicado até pela Panini. Aham. Uhum. O antigo que é. E vamos falar disso um dia desse, que é o que eu tô lendo agora. Então, One Piece só confirmou de que esse arco é um arco filler, sabe? É um arcozinho que tá lá só pra montar as coisas e... Não tá diferente o traço nessa capa de abertura, assim, tão Luffy mais... Eu também achei esse traço diferente pra caramba. Será que ele botou um ajudante pra desenhar essa semana? Pode ser, ou talvez seja do Cleaner, que resolveu limpar a cara do Luffy. Tá um pouco mais claro, um pouco mais rebuscado. Agora voltou mais ao normal, aquela primeira página tava complicada. Aqui também, ó. É, que louco, né? Tá alguma coisa errada com esse traço. Enfim, Pense melhorou o traço. A luta tá o caos. Acho que foi uma das lutas mais caóticas até agora de One Piece, porque tem personagens whatever, sabe? Normalmente One Piece são contra personagens bizarros que lutam, não são contra personagenzinhos qualquer. E tá tendo lutas contra personagenzinhos qualquer. E tá sendo puro caos e é pura diversão, sabe? Porque o Luffy só quer brincar. Todo mundo se porrando e ele brincando. Tipo, tem os peixes voadores, né? O Luffy, meu Deus, os peixes voadores, eu quero voar neles. Ele pula, se pendura e sai voando junto. Aí ele, uma parte engraçada pra caramba é que depois disso ele cai na água, né? E ele comeu a fruta do demônio e ele não consegue nadar. Quem pula pra ajudar ele? Justamente os outros 3 da trupe que também comeram a fruta do demônio e que não sabem nadar. Aí fica todo mundo reclamando, seus malucos, vocês não sabem nadar, deixava que a gente pulava. Agora a gente tem que tentar agora te salvar. Já agora mais gente pra ser salvo. E aí tá muito caótica a luta, sabe? Um pula pra lá, outro pula pra cá, e de vez em quando eles dão uns ataques combinados. Uma bagunça do caramba. E tomara que o Luffy voa longe, cai lá no trono e etc. E dá de cara com... E cai em cima do... Aqui é o Duval, né? Lá é o Geraldo, que é o Duval. É o Duval. Ah, doido, Duval. Cai em cima do Duval e o capacete dele cai. O Luffy vê o rosto dele e ele fica... Ele fala no dialeto dele uma coisa que eu não entendi. Ele fala, you know me, yes? Tipo, que eu interpreto como você me conhece. É, você me conhece. Ou seja, comprova a teoria de que ele é o tal cara que já tinha aparecido, que você falou. Ele é algum cara que já apareceu. É. Então, acho que no próximo capítulo deve aparecer o rosto dele. Tem essa impressão, já que o Luffy já viu o rosto dele e a gente não. É muito diferente esse traço, cara. Eu acho que eu sei o que que é, cara. Okay. O Luffy raramente não está machucado. Aí agora tá limpinho demais? One Piece sempre tem gente se tomando porrada, sabe? Porque ele sempre luta com caras muito fortes. Dessa vez estão lutando com caras fracos. Então ninguém levou nenhum machucado. Tá todo mundo limpo. E isso é muito bizarro. Quer dizer, o Zoro, como sempre, não tá limpo, né? O Zoro imortal. É. Provavelmente porque as feridas antigas deles abriu. Porque ele nunca se recupera o suficiente. As feridas abrem, ele dorme um pouquinho e se recupera. Vamos esperar pra ver se também não foi o Cleaner que resolveu mudar as cores e tal. Porque tá com cara de Cleaner, sabe? Que errou no tom de cinza, coisas assim, sabe? Resolveu limpar um pouco a cara, coisas assim. Tsubasa é Triple Sonic. Tsubasa foi o capítulo mais whatever. De todos os 185 capítulos, foi o capítulo mais whatever. Então, repetiu o capítulo anterior. Eles repetiram o capítulo anterior e tudo que a gente... E mostrou os personagens percebendo tudo que a gente já tinha percebido. É, o capítulo, quem lembra, eles descobriram que estavam presos num dia só que estava se repetindo. Isso é uma novidade, não é um dia. Eles estão presos no fim de tarde. Fim de tarde e noite. Então sempre que eles acordam, eles estão no fim de tarde, de novo, e não no dia, na manhã, sabe? Então isso é muito criativo. Ao invés de um dia inteiro, como já foi usado 40 vezes, eles estão presos só no final de tarde... E, enfim, o capítulo, pelo que foi informado, repetiu tudo aquilo e eles descobriram que eles estão presos nisso. Só que você já tinha descoberto isso quando leu pela primeira vez, lógico. E tem um problema de tradução. Lembra que eu falei no último capítulo que eu não sabia como o Kona gostava de tortas? Na verdade, é um negócio, o nome do alimento se chama Paiu, Pai. O tradutor botou como torta, porque parece uma tortinha. Mas não, é como se fosse uma tortinha fechada, saca? Tipo um salgado de maçã. É uma outra comida, né, torta? Chamado Paiu, por isso que o Kona não conhecia. E outra coisa legal foi o momento yaoi, que tinha um tempo que não tinha o momento yaoi entre o Fire Kurogane. É, tipo, Clamp sem Yaoi não pode rolar. Fire Kurogane sempre tem, rola Yaoizinho deles, né? E foi que o Kurogane, o braço dele, ele tava sentindo dor no braço, porque ele colocou o braço mecânico, porque ele arrancou o braço dele pra salvar o Fai. Tem que te contar essa história, cara, pra você reagir. Olha só, o Fai ia ficar preso no mundo dele, porque o mundo dele tava se fechando. Por uma magia lá e uma combinação de... whatever, isso não interessa. O que o Kurogane fez pra quebrar? Porque tinha que ficar alguma coisa. Todo mundo conseguiu sair, menos o Fai, porque alguma coisa tinha que ficar no mundo. O que o Kurogane fez pro Fai poder sair? Pegou a espada dele, vá, arrancou o braço dele. Se tem que ficar alguma coisa, fica meu braço. Puxou o Fai. Não podia ser um fio de cabelo? Ou o sangue quebraria... Tira uma desculpa que eu não lembro. O sangue quebrou magia, uma coisa assim. Tira um dedo? Foi o braço. Por que o próprio... Ah, foi isso, foi isso. Ele precisava dar alguma coisa importante dele pra poder quebrar a magia. E o braço dele é importante porque ele é um espadachim. Que putaria, cara. Como é que ele fez isso? Ele puxou o Fai. Só que eles chegaram no outro mundo e no outro mundo apareceu um pessoal que viaja no tempo também e deu um braço mecânico pra ele. E o que aconteceu agora foi o seguinte. O Fai perguntou pra ele, cara, teu braço tá doendo? Porque o Fai teve um insight de que o braço dele tava doendo. Ele... Porque o Kurogane é muito marreta, né? Não. Sai fora. É o... Em Brokeback Mountain, como é que é o nome do outro personagem? Não lembro, cara. O texano, né? O Heath Ledger, que morreu. O Heath Ledger era o texano? Acho que era. Era o durão. Que... Viado, sai pra lá. Que falava com o ovo na boca, né? Então... Eu não sou viado, não. Vai embora daqui. Então, aí o Kurogane falou... Não, cara, pode falar, eu sei que tá doendo. Eu entendo de esconder coisas das pessoas. Não esconda as coisas das pessoas. Eu escondo que eu sou viado o mangá inteiro. Porque o Shoran, porque ele escondeu coisas do... Ele era um tipo um enviado lá, e ele tipo as pessoas e tal. O Shoran e Mokona vão ficar... Ele trata o Shoran e Mokona e Sakura como seus filhinhos dele com Kurogane. Vão ficar tristinhos, então você não pode esconder coisinhas dele. Ele, ó, tá bom, tá doendo, eu acho que... Em off, te conta a parte do vampiro, cara. Pra quem leu, sabe dos vampiros. Mais pra frente eu cito, se for necessário, porque a gente não fala muito disso básico, por exemplo. Triple X Holic, continuou, ou Holic, como querem que a gente chame, né? Porque eu gosto de falar Triple X. Eu falo X Holic. Eu gosto de falar Triple X Holic, que é bonitinho. Na verdade é X Holic. Né? Triple X Holic. Não, mas maninha não tem Triple X Holic. Whatever. Continua a história da Kohane. Não, é uma coisa que eu odeio. Podia guardar isso pra apresentação do próximo Mark 1. Eu vou falar agora, eu sou Vibe e eu odeio nomes de mangás impronunciáveis. Que nem nome de banda também, né? É que eu odeio, porque, sabe, eu queria, pelo menos podia acompanhar junto com a primeira edição, um MP3 com o autor falando o nome pra gente saber como a gente vai se referir àquilo, né? Você tem algum exemplo? Mais de banda, agora que você falou banda, a mangá me fugiu todo, mas eu tenho um monte, né? E de banda? Banda tem a Lolita 23Q. A gente não sabe se fala em japonês, em inglês. É o quê? É Lolita 23Q? É o quê? É Nissan Q? É, como é que fala, né? Lolita... É, todas as bandas de visual kei. Lolita 23Q. Lolita 23Q. Aí o que acontece? Você vai conversar sobre isso com alguém, com outro fã, e desencontro. Você consegue conversar por MSN, escrevendo. Uh-huh. Que vai falar, ninguém sabe do que você tá falando. E tem aqueles fãs chatos, né? Que vão falar, meu Deus, como você chama essa banda assim? Aí seu burro, não é 23Q, é sei lá, alguma coisa. É. Nissan Q. E Nissan Kill fica legal, porque Sun Kill é como eles falam, thank you, obrigado. Nossa, viajou agora. Faz sentido, você viajou. A história da Kohane, a mãe, meu Deus, saudade, você abraça de mim. Todo mundo falando, a mãe é maluca. Aí chega o Atanuki abraça a Kohane, a mãe fica, foi você, a culpa é sua, você estragou minha filha, não sei o quê. Uma leitora falou, e eu vou falar aqui agora, acho que ela mandou um e-mail, que a gente deve ler no próximo, que a mãe não tinha batido na Kohane, que os machucados dela, ninguém sabia de onde vinha. Eu sei de onde veio os machucados dela. A mãe não bateu nela, mas a mãe entornou água quente nela. E tinha água quente pra fazer chá, que tava lá em cima da mesa. A mãe chegou puta da vida, porque tava todo mundo lá, e não tinha chamado ninguém, e entornou água quente em cima da filha. Por isso que agora a filha tava toda ferrada. E terminou assim, a mulher gritando. Yeah! Os capítulos de Rock são curtinhos, né? São 14 páginas. Acabou os mangás. Acabou os mangás, meu Deus. Que incrível. Susto. É, não tem Gantz, mas se tivesse, ia ser gente se porrando. É, gente se porrando ou gente se comendo. Como não tá no mood de gente se comer, então tá gente se porrando. Sketch Dance, que a gente falou semana passada, tá atrasado. É, Sketch Dance foi um problema, porque não saiu tradução nem do 33, nem do 34. Como sempre, mas é assim mesmo. Sketch Dance é underground, vai demorar ainda umas 3 semanas pra sair tudo de uma vez. Semana que vem deve ter do 33, talvez o do 34, então a gente fala. E agora, o que tem de diferente hoje, além de mangás? Evangelion! E Rebuilt of Evangelion, assistimos em primeira mão! 3 meses depois, eu falar, Primeira mão! 5 meses depois. 5 meses depois. É aquela propaganda, né? Evangelion, o J-Cash assistiu. Aí todo mundo, nós também. Mas essa é a intenção do Reviews, né? Não, que geralmente esses sites dão a primeira mão, ganharam passes VIPs pra pré-estreia mundial em Nova York, isso aqui não. A gente assistiu de torrent mesmo. Cinema hip. É, cinema hip com legenda em portunhol. Muito portunhol bom. Não. O cara inventou uma língua nova. A legenda é esperanto. A gente tem uma teoria, que é o seguinte. Como o Evangelho se passa no futuro, o cara se aproveitou isso para mostrar a evolução da língua. Então no futuro, daqui a uns 15 anos... O não, o tio vai estar em cima do ó. Não, não foi isso. É porque é o seguinte. Tudo bem ele deixar umas coisinhas em espanhol. Isso prova de que ele fez aquilo em cima de uma legenda em espanhol. Então ele deixava algumas palavras em espanhol. Só que é o seguinte. Cidade, ele botava um E no final, mas não tirava o I. Ficava cidade. É, por exemplo, cidade de espanhol é cidade, com o ID mudo. Só que ele escrevia cidade. Ele botava um E no final do cidade, só que não tirava o U depois do I. Então assim, ele inventava palavras em portunhol muito mal e inventava palavras, por exemplo, sim com dois M's. Todo sim, não foi um só não. Todo sim tinha dois M's. Quer dizer, se quiser... E todo no, todo encontro no, se fosse nossos, ia estar escrito não-sos. É, todo se no... fosse eu encontrei o Shinji no bunker, vai estar escrito eu encontrei o Shinji não bunker. É, todo no virou não, porque no espanhol... A gente não entendeu, não, esquece a nossa desculpa, porque não faz sentido algum. Enfim, o cara tava muito chapado quando legendou. Nós fizemos muitas teorias pra poder justificar, não tem justificativa. A gente não entende como ele conseguiu fazer uma legenda tão ruim. Ele tava bêbado. E o Darko sabe quem é. É, foi no Orkut que eu achei. O cara falou, olha a legenda que eu fiz, porque eu tinha achado mais nenhuma. E puf, jogou. Quer dizer, não foi legenda encontrada por aí em Tracker, não. Ele realmente achou. Tem um cara. Então, cara, você tava muito bêbado, cara. Vai se tratar. A gente vai ter uma conversinha com ele. É, vamos ter uma conversinha. vamos trazer ele pra se entrevistar aqui. Não pra descobrir por que ele fez essa bagunça. É, vamos fazer uma entrevista com o cara. Agora, sobre o filme, sabe, sei lá, os 6 primeiros episódios de Evangelho é aquilo. Acabou, não tem muita novidade. Pronto, aí fala sobre o Senhor do Miami. Nossa, cara, a gente prometeu. Tô falando em 5 minutos. Bom, o filme é bom. É a história do seriado. Tem poucas mudanças. Eles tudo que é tecnológico virou um 3D novo maneiro. A gente vai explicar o que aconteceu. Eles mantiveram a maior parte das cenas no original. Todas as cenas estão idênticas ao original. O que eles mudaram? Por exemplo, você tá lá no Nerve, tá lá embaixo do tá lá no Geofront, tem todo um aparato tecnológico atrás, telinhas, etc. Eles mudaram todo o cenário, todo o fundo, pra algo mais CG-zento, algo mais atual. É, o design, um pouco do design dos Evas. O design dos Evas mudaram, os Evas foram todos refeitos, mas os personagens em si, quando eles aparecem, a não ser em 2 ou 3 cenas que foram novas, eles estão exatamente do jeito que eles eram, remasterizados digitalmente. É, tipo, pegaram... O mesmo traço, tudo igual. Pegaram basicamente as mesmas cenas mesmo, então até podem ter redesenhado algumas coisas, mas os mesmos ângulos, os mesmos diálogos. Mudou um pouco a ordem de alguns acontecimentos, enfim, melhoraram, como o Darko falou. Os Angels agora são em CG. O último Angel que aparece no filme, que na verdade é o quinto Angel, que é aquele que era um prisma que mudava de forma, ele tá ótimo, tá muito bom, adorei ele. É, e tá meio proteção de tela de computador, ele fica mudando, muda pra um quadrado, muda pra uma estrela, vira vários pedacinhos, ele realmente tá bem mais ameaçador. E o Shinji tá muito, muito emo. Ele tá como sempre, cara. É, mas o problema é que você vê muitas cenas emo dele juntas num episódio de 1h30, mostra pra você como ele é emo. Esse primeiro episódio ele focou no Shinji e na Rei. Terminou depois de vencer o quinto anjo, sem sinal da Asuka, Shinji e Rei. É, deu pra ver, foi o que eu conversei quando tava no meio do filme, depois confirmou o seguinte, que isso foi uma introdução, uma reintrodução ao universo da série, basicamente mostrando as mesmas coisas, e que as mudanças acontecem agora. Então, nos últimos, na sequência final do filme, na última cena do filme, já mostra que a partir de agora vai ser tudo mudado. Depois do trailerzinho que tem, a prévia que tem no final do filme, do episódio 2, prova realmente que agora realmente tudo muda em Evangelho. Mas então, agora os Evas brilham no escuro? É, eles têm uma pintura ali, eles são tunados. Pelo menos o Eva 1, ele tá com uma pintura verde lá que brilha no escuro, que eu pelo menos não me lembro daquilo no original. Eu posso estar maluco. Mas eu não me lembro daquele troço, tinha umas partes laranja também. Tudo que é verde e laranja no Eva 1 tá brilhando no escuro. É, ele parece aquele, sabe aqueles sinalizadores de obra que você vê de madrugada na estrada? O Eva é um deles gigante lutando. E, enfim, agora o que mudou é que agora a cena final aparece o Kaoru, já aparece, e conversando com uma plaquinha do mal da Sil. Bem, eu, quando assisti Evangelion, Eu não pesquisei muito, eu não vi se tinham essas teorias por aí, mas eu fiquei com a impressão que toda coisa dos anjos, tudo isso, foi armado pela Silo. Eles tiveram contato, eles conseguiram aquilo, eles recriaram pra fazer o projeto de reestruturação humana. É, pelo que a plaquinha falou. Ou é projeto de reestruturação humana, é isso? Não, projeto de complementação humana. Complementação humana? É, isso. Então, parecia que tudo foi forjado pra fazer o projeto de complementação humana pra que a humanidade virasse uma coisa só. Que foi o final do filme de Evangelho, no movie de Evangelho. O negócio pra complementação humana, pra que a humanidade... Isso aí é a sua teoria. Não, cara, é isso. Porque eu ainda não sei pra que serve a complementação humana. É pra isso, pra juntar... Eles dizem claramente no anime que é o objetivo da complementação humana é tornar toda a humanidade um só ser. Voltar às origens, porque toda a humanidade surgiu de Lilith. Por que exatamente eles querem fazer isso? Boa pergunta. Que burrice, né? Se o seu cara já disse, por que você mexe num corta o pulso e não se mata? Eu lembro que eu tinha resposta pra isso, mas eu não lembro agora. Bom, enfim, aparece a plaquinha falando que de acordo com os pergaminhos, tá tudo indo de acordo com a profecia dos pergaminhos do Mar Morto, ou seja, eles têm cara de ser uns fanáticos, assim, na verdade, eles são uns fanáticos religiosos. A única explicação é essa, porque se forem homens, assim, na ciência, só empresários, eles não teriam por que querer virar uma coisa só, óbvio. Então eles devem ser alguns fanáticos religiosos que estão querendo seguir essa profecia maluca dos pergaminhos do Mar Morto. A intenção dos Angels e de quem quer que esteja por trás deles também é essa, óbvio. E eles têm um contrato que ele fala claramente com o Kaoru sobre um contrato qualquer. Então eles têm um trato aí qualquer. Agora, qual é, por que que tem lutinha, por que que tem Eva lutando com eles, matando eles? Não sei. Eu acho que o conflito talvez faça parte da complementação humana. Bom, eu espero que tenha uma explicação pra isso. Só sei que agora, na prévia do segundo filme, apareceu um Eva número 6, né? Apareceu o Eva. Diz que o Eva 2, 3, 4 e 5 e 6, né? Tem um Eva misterioso com um piloto misterioso, que são os personagens novos, que vão vir da Lua, estavam construção na Lua. Tem o Eva, que provavelmente vai ser o do Kaoru, que deve chegar bombando, e a da Asuka. A unidade 4, se eu não me engano, foi aquela que desapareceu. Teve uma unidade que desapareceu, não foi? Na verdade, vai chegar a unidade da Asuka, que qual é? É a 2. A 2. Vai ter a parada do desaparecimento da 4. Eu não tenho certeza de qual é qual. Eu sei que é o seguinte, uma vai ser daquele amigo do Shinji, que eu esqueci o nome dele. Outra, provavelmente, vai ser do Kaoru, que já vai aparecer como piloto de Eva, com Eva próprio. 4, que parece que sumiu. A unidade 5 seria ou do Kaoru ou da personagem nova. E a unidade 6, que seria do outro que sobrar. Da personagem nova, eu acho que deve ser da 6, que vai vir da Lua. Sei lá, a Lua combina mais com o Kaoru. Tá com... Vamos mudar tudo, sabe? A partir do próximo, a gente ficou realmente com a impressão de que vai mudar tudo. É, já apareceu um carinha caído lá no meio onde Kaoru tava. Tinha um angel gigante lá morto, muito parecido com a Lilith, mas que não é a Lilith. Eu não tenho muita certeza de quem é, porque o Adão é um feto, né? Que tá na Nerve, tá no Geofront. E uma coisa que eu achei estranho, as cenas novas, as cenas feitas agora, que não foram remasterizadas as antigas e modificadas as antigas, tá com um traço tão diferente que dá um choque quando elas aparecem. É verdade. Era bem diferente a forma. É porque são poucas cenas. Nesse teve o quê? 4 cenas. Mas no outro, próximo filme, que deve ter metade do filme só com essas cenas, acho que vai dar um choque muito grande. Verdade. A gente podia pelo menos fazer mais parecidinho, né? Ou fazer mais parecidinho ou refazia tudo logo, né? Eles quiseram dar rápido. É como sempre a Gainax, né? Mestre da reciclagem, cara. Ele sabe como reciclar uma cena, como deixar a imagem focada meia hora no cigarro enquanto as pessoas falam. Aham. Uhum. Eles querem fazer 4 filmes pelo preço de 1. Então o primeiro é tudo reciclado. E o Senhor da Minha Ave? Agora o release super parcial. O que vocês acham que ele vai ter achado do CD, né? Por favor. Cara, o Miyavi conseguiu ampliar mais ainda os horizontes do neovisualismo. Meu Deus. Ele inventou com ampliar, sabe? Ele inventou, é meio fácil você ampliar uma coisa que você inventou, né? É. Mas tipo, quando ele falou de hip hop... Você fazer uma coisa completamente diferente e dizer que faz parte daquilo. Não, ele não fez outra coisa, ele ampliou aquilo. Não, você tem que pensar no seguinte. Quando toda banda de J-Rock, etc., quando resolve falar, não, meu estilo é tal, eles costumam ser muito... seguem muito uma cartilha. Sabe? Eles fazem tudo, as músicas se parecem, tem muita coisa em comum e etc. O Miyavi, ele tá expandindo, tá conseguindo fazer coisas diferentes dentro do mesmo CD. Tanto que esse CD, você pode dividir ele em, sei lá, 5 blocos diferentes, que ele consegue ser bem diferente, sabe? Só que não é todo cantor que pode fazer isso. Eu, por exemplo, não, costumo gostar muito de cantor que eu não sei muito bem o que, que eu vou ouvir na hora que eu botar o CD dele. No caso do Miave é diferente porque ele é todo um personagem, tem toda uma pegada que combina com isso. Desde que o Miave começou, você nunca sabe o que esperar dele, porque ele sempre muda o tempo todo. Com o Miave pode funcionar, com outros me incomodaria um pouco. Então uma coisa muito interessante que ele fez, ele pegou algumas músicas, ele pegou uma pegada parecida com o início da carreira dele, que ele tinha um som mais pesado, uma guitarra mais distorcida. Então, as duas primeiras músicas, Japan Pride e 21st Century Candy Candy Blues... Candy Candy... É 21st Century Tokyo Blues. Candy Candy é Tokyo. E o Japan Pride, eles têm essa pegada com uma guitarra pesada, ao mesmo tempo misturando com coisas de eletrônica que eles não tinham usado, uns sons mais futuristas. O futurista tá bem legal. E agora Miave é Miave e seus miquinhos amestrados, né? É, Miave e os Kabuki Boys. Aí a gente tem o Kabuki Danshi, que são os Kabuki Boys, que já tava no primeiro single, que era B-Side. Depois veio Boom Ha, Boom Ha Ha. Essa que você queria ouvir é boa? A Boom Ha, Boom Ha Ha é legalzinha. Ela é mais felizinha. É como toda música é como toda música do Miave que tem onomatopeias. Depois, Memories of Bushido, que é uma música com sons clássicos de música clássica japonesa, sabe? Bem bonitinha, bem fechadinha, toda instrumental. Legalzinha, rapidinha. Nowhere God, que também tem essa puxada mais antiga, mais gritada. Ele aprendeu gemidos novos. Porque o Miave, no início da carreira, ele não cantava, né? Ele só gemia e gritava. Agora ele tá expandindo isso também. Agora ele tá cantando e ele aprendeu a gemer. Gemidos diferentes. Bem legal. Depois, Hino Hikari Saito da Kanae Konobashode. É uma versão da música do... Como é que é o nome que cantou, gente? Pô, eu ia fazer piada, perdi a piada porque esqueci o nome dele. Muito bom, hein? Ah, Barry White. Que as músicas do Barry White são texto. A letra da música é o título. Que é uma música que ele fez em parceria com o Sugizo, guitarrista do Lunacy, que ele faz a guitarra da música e ajudou na composição. Saki Hokaru Hana no Yoni, que foi a primeira música do Neovisualismo. Tsubarashii Kanako no Sekai. What a Wonderful World. Também foi de um single, já é conhecida. E as duas últimas fofinhas, que é a Tsuredzu... Nossa. Tsuredzure Naruhibi Naredo e Thanksgiving Day. A primeira, Tsurezure, ela é diferente, ela é toda sussurrada, ela é bonitinha, ela tem um climinha meio hip-hop lentinho, que o Miave não tinha usado nenhuma música dele até agora. Parece, me lembrou o M-Flow um pouco, com o Miave cantando baixinho, sussurrado, ficou bem interessante. E Thanksgiving Day, que é a música fofa do álbum, porque todo álbum do Miave tem que terminar com uma música fofa. E essa é a música fofa, apaixonadinha no violão, bonitinha e tudo mais. E agora eu tô aqui boiando na baba do Darko, tá um nojo isso aqui. E o programa ficou grandinho, acho que vai dar pra botar o CD todo. Vocês vão ouvir todo o CD durante o... Ainda vai repetir algumas se bobear. Durante o review, realmente. Aí semana que vem, pra poder não perder a coisa de falar de um CD, eu vou falar do CD novo do Kudai. Muito bom. E esse foi mais um review, tchau! Tchau, galera. E leiam mais, por favor, pra poder a gente poder falar com pessoas que estejam lendo o que a gente tá falando. E da semana que vem ainda não, mas daqui a 2 semanas a gente deve começar com os animes. Isso, nova temporada de animes chegando aí, vamos começar a falar dos animes, só assistam animes também. Esse programa vai ficar grande! A gente vai tentar ser rápido, porque quem sofre editando toda semana sou eu. Ó, pra quem quer saber uma informação de bastidores, eu tenho 1 hora e 6 minutos de bruto, ó. É, vamos ver quanto eu vou transformar isso. Pra você ver quanta bobagem o Darko teve que tirar essa merda. Só uma meia hora. Tchau. Tchau.